recados às bruxas do caselho há. Portelada, dei-lhes a minha inocência, elas não me deram nada. Andei à gesta, ao lírio maninho, na bolsa da fresta, no casal velido, erva cidreira, a erva veludo, na lomba regueira, no pinhal do mundo. Andei ao licranço, andei ao lacrão, no monte do manso, na espera do mal. Vibra a carocha, ao corujão cego, na mata da tocha, no rio Lagedo. Moço de San Cipriano, já fui morto e ainda vivo, vendi a alma ao diário. Andei à gesta, ao lírio maninho, na bolsa da fresta, no casal velido. Erva cidreira, a erva veludo, na lomba regueira, no pinhal do mudo. Dei ao licranço, andei ao lacrau, no monte do manso, na espera do mal. Vibra a carocha, ao corujão cego, na mata da tocha, no rio Lagedo. Guardei-me para as filhas da feiticeira, parti-me em meio à loira, noutra metade à morena. Na bolsa da fresta, no casal velido, erva cidreira, a erva veludo, na lomba regueira, no pinhal do mundo. Andei ao licranço, andei ao lacrau, no monte do manso, na espera do mal. Vibra a carocha, ao corujão cego, na mata da tocha, no rio Lagedo.